Pela honra muitos caem, poucos faz. Em nome do Pai olho pra trás, não volto mais. Eis que o caminho se estreita, respeita quantas cabeças rolar entre a esquerda e a direita. Como Solomon Kane, matando meus demônios na mesma intensidade que homem destrói o ozônio. Emoção zero, eu não me chamo Antônio. Minha voz na eternidade é meu único patrimônio, tipo meu tataraneto se orgulhando de seu voo. E os melhores MC elogiando meu flow. Pô, no mínimo 20 anos negro lotando show, pra eu viver de marajá com a preta na gota. Tenho firmeza no olhar, cabeça erguida, a honra dos meus ancestrais jamais será ferida. Minha fé é minha espada na guerra da vida, meu escudo é voz na batida. Levo glória ao nome de minha família e parto, missão cumprida. Entendeu?